Seção 17 de Fábulas de Esopo, volume 1, traduzindo por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O Lobo e o Grou, de Esopo. Comendo o lobo carne, atravessou-lhe um osso na garganta que o afogava. Estando nesta afronta, pediu ao Grou que lhe valesse nela, e com seu pescoço comprido, lhe tirasse do papo o osso. Fê-lo o Grou, tirou-lhe o osso, e estando livre o lobo, pediu-lhe alguma parte do muito, que antes se oferecia a lhe dar. Porém o lobo lhe respondeu, ó, ingrato, não me agradeces que tivesse metido a cabeça dentro da minha boca, e que poder apertar os dentes e matar-te? Não me peças paga, que obrigado me ficas, e assaz és de ingrato em não reconheceres tão grande benefício. Calou-se o Grou, e foi muito arrependido do que fizera, dizendo, nunca mais, por gente ruim, meterei a cabeça e vida em semelhante perigo. Moralidade: benefícios feitos a gente perdida são perdidos, e podem contar-se por malefícios, quando puramente não se fazem por amor de Deus, que todos os bens têm cuidado de pagar. Homem desagradecido, quanto fazeis por ele tudo perdeis, e, às vezes, com palavras vos carrega, mostrando que vós sois o devedor, como este nosso lobo fazia. Fim de O Lobo e o Grou.